aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo mais um GugaCast. Aqui do meu lado, Caio Corraine. Olá, personas! E Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão ficando bons nisso, hein? É. Nem parece que faz quase 4 anos que a gente grava isso. Caramba, não faz quase 4 anos, faz tipo 2 anos. É. Eu tentei emplacar assim pra ver se... Não foi. A gente tá trazendo hoje mais um episódio de Antologia GugaCast, porque a gente quer trazer histórias incríveis da primeira temporada que acabaram não tendo a merecida atenção, né? Sim. Então a gente vai trazer elas aqui pra você ouvir de novo e comentar com a gente. E a gente tem convidados ilustres que estiveram com a gente na primeira temporada, como Beto Estrada, o host do Matando Robôs Gigantes. Demais. E o Azaghal, que dispensa apresentações. Eu acho muito maneiro quando a gente fala que o meu próximo convidado dispensa apresentações. E a gente tem também a história, uma história incrível que a gente contou. A história era muito legal, mas o final era muito merda. E aí a gente teve essa ideia de fazer um final alternativo. Não, vamos, como os finais não eram muito bons, as histórias que a gente recebia na época, a gente, não, vamos criar nosso próprio final. E aí o Caio desembestou e ele fez o melhor final de todos os tempos. Sim. Foi a história da briga? Era, a história da briga, isso. Ah, ok, agora eu lembrei. Tinha um lance que o Rafael falava assim, que eles foram pro apartamento e fizeram amor, mas em silêncio. E que eles tinham, ele botou uma camisa preta com gola rolê. E é legal a gente falar essa história de final, porque o final é um dos temas que eu trago pro meu curso da Alura. Sacou o gancho fantástico no Jabá? Caralho. Caraca. É sério, lá no curso da Alura eu falo que quando você tem o seu vídeo do YouTube, eu explico lá uma teoria que eu tenho, quando você tem seu vídeo do YouTube, você não precisa dar tchau. Tchau é coisa da televisão, porque existe uma transição entre um programa e outro, tem um canal que passa um monte de programas, o programa não para de passar. No YouTube não, você quer que o cara fique no seu canal. Então você não precisa dar tchau, você não precisa falar, então tá galera, então beleza, então obrigado, a gente não precisa fazer nada disso. Só fala pro cara continuar no seu canal. E eu explico tudo isso lá no meu curso da Alura, onde eu ensino você a criar uma propriedade intelectual a partir do seu canal de YouTube. Fazer dele um negócio. Muito maneiro. E além disso, lá na Alura tem mais um monte de coisas sobre marketing, sobre AdWords, sobre Facebook, sobre marketing de conteúdo. A Alura mesmo é especialista em marketing de conteúdo, faz isso com a gente há um tempão aqui na Amazing Pixel, lá com o Jovem Nerd também. E então você vai estar aprendendo com quem sabe fazer. E na minha mão é mais barato, entra aí, alura.com.br/promoção/gogacast, e você tem 10% de desconto em todos os cursos da Alura. Não é tipo só o meu, tipo, não é um curso. Você entra lá, todos os cursos estão abertos pra você, vai lá. Eu queria dar um outro recado, Caio, que toda semana no Twitter e no meu Instagram Stories, na quarta-feira, eu conto pra galera o que que rola dentro do grupo secreto do GugaCast. Ah não, mas Guga, é secreto! Não, mas eu só dou uma ideia, assim, do que tá rolando, do tipo de tema que a gente tá fazendo lá pra galera entender o que que é o conteúdo exclusivo do grupo secreto. O que que é esse conteúdo que entra todo dia, esse mini GugaCast que entra todo dia. Ah, ok, então tudo bem. Então tudo bem? Beleza. Então tudo bem, aí eu deixo. E essa semana a gente teve o JujubaCast, cara. Pois é. Eu fico pensando, cara, por que a gente manteve o JujubaCast secreto? Porque ele foi talvez o nosso melhor episódio e agora tá só lá, só pros assinantes. Então é isso, se você quiser ouvir, você tem que entrar lá, picpay.me/GugaCast, faz o plano de 15 pratas e entra lá. E se você precisa de pagamento recorrente, vai em assinaturas.picpay.com, que você também pode usar o PicPay pra você receber os pagamentos, igual eu faço, PicPay, que é esse canivete suíço maravilhoso dos pagamentos brasileiros. Ah, oh, faltou a musiquinha, Rafael. Vem pra bolha, você também. Vem! Será que um dia a gente vai ser processado por isso? Eu acho que não, porque a caixa não usa mais isso, usa? Não sei, é só uma homenagem. Se vocês quiserem, a gente para. E então vamos lá? Antologia GugaCast? Bora! Eu quero ouvir porque nem eu lembro mais. Então, é bem simples. É uma história, em resumo, é uma história de derrota. Não sei se todos os seus ouvintes sabem, eu não sou um cara muito proficiente em inglês, né? Uhum. Não, eu lembro de um comentário seu no Nerdcast, que você falou que a frase funciona muito bem na sua cabeça e quando você fala é como se fosse o Jimmy Cliff. É exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Ela fica foda na minha cabeça e quando eu abro a boca parece que eu sou um disco arranhado, cara.